conceito e a sua roupa nova é só uma roupa nova. Você não tem ideias pra acompanhar a moda, tratando as meninas como se fossem lixo, ou então espécie rara, só a você pertence, ou então espécie rara que você não respeita, ou então espécie rara que é só um objeto pra usar e jogar fora depois de ter prazer. Você é tão moderno, se acha tão moderno, mas é igual a seus pais. É só questão de idade, passando dessa fase, tanto fez e tanto faz. Você com suas drogas e as suas teorias, e a sua rebeldia e a sua solidão, vive com seus excessos, mas não tem mais dinheiro pra comprar outra fuga, sair de casa então. Então é outra festa, é outra sexta-feira, que estane o futuro, você tem a vida inteira. Você é tão esperto, você está tão certo, mas você nunca dançou com ódio de verdade. Você é tão esperto, você está tão certo, e você nunca vai errar. Mas a vida deixa marcas, tenha cuidado se um dia você dançar. We'll be right back.